com a galera que balança. Menina tá maravilhosa. Fiquei sabendo que gosta de galopar, galopar, galopar. Não faz assim não. Não sou no santo, tô querendo te pegar. Te pega, mamãe. Não faz assim, mamãe. Quem não sou escaradinho. Não faz assim, mamãe. Quem não vá pro no colinho. Não faz assim, mamãe. Galopa gostosinho. Não faz assim, mamãe. Eu sou escaradinho. Essa é boa pro paredão. Chama as bebê. Querendo arrochar, a galera que balança. Que a menina tá maravilhosa. Eu fiquei sabendo que gosta de galopar, galopar, galopar. Não faz assim não. No sul do santo, tô querendo te pegar. Te pega, chama na pressão. Que eu sou descaradinho.